Você pediu identidade? Então receba, RG! O Tigrão chegou, velho! Portal do Arrocha! Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá! Aham! Oxi, oxi, oxi! Ela fez o movimento que deixou o Tigrão louco! Oxi, oxi, oxi! Oxi, oxi, oxi! Ela senta encaixando, levanta e se dá de novo! Senta encaixando! Apaixonado, mas é de mentirinha. Essa mulher é foda, ela tem que ser minha. Fez um movimento que deixou o Tigrão louco. E Jack Chan também, hein? E ela senta encaixando. Senta aí, senta mais. Mas é de mentirinha. Essa mulher é foda, ela tem que ser minha. Fez um movimento que deixou o Tigrão louco. E Jack Chan também, hein? E ela senta encaixando. Senta aí, senta vai, senta vai, senta vai, senta vai. E ela senta encaixando. Senta encaixando. Senta encaixando. Levanta e senta de novo. E ela senta encaixando. Joga pra cima, vai, vai, vai, vai. O swing é o mesmo, a voz é a mesma, só mudou o nome. Não confunda não, viu? Aqui é o Tigrão. Alô, Nego Quito, aquele abraço, voz de trovão. Telefone pra contato 071 99152 8208.